That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Omelete Nights. Você vai começar assim? Omelete Nights. É um programa pra você da família. Tinha que mudar a vinheta, mudar tudo esse programa. Ficar assim. Omelete Nights. O programa da família. Você é locutor agora? Enquanto o Érico Bogo está cantando, nosso convidado está tentando arrumar a melhor posição aqui. O Patrick já sentou no sofá, já sentou no banquinho, já sentou no chão agora. Estamos aqui diretamente, internacionalmente, direto da MTV, o Patrick. Olá, Patrick. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Tudo não bem sei com você, exatamente Patrick? Que hora que as pessoas vão estar ouvindo isso. Elas Patrick Maia, que é humorista, apresentador, blogueiro, modelo, ator, manequim. Mecânico, cabeleireiro. Cabeleireiro, o que mais modelo quiser? Modelo de objeto pés. Sexual do meu cachorro. Objeto sexual do Gabagu. Cara, tá rolando, lá, ele levantou, cuidado. Tá rolando um clima legal aqui, cara. Ele sacou uma pistola ali que me fez até repensar em algumas coisas. É, e as pessoas ficam, quando você vai castrar seu cachorro? Eu não vou. Não vou, porque as pessoas precisam ver o tamanho do pinto. Cara, do não cachorro. Castra, tem que ser isso é motivo de orgulho, velho, não é pra esconder, não. Cachorro. Ele tem que cruzar o cachorro. O tem um sabre de luz. Pois é, mas sabe que eu levei ele no shopping esse fim de semana, que tava muito quente, né? Você levou no shopping, que é o único lugar pra, assim, era ou ele morria, ou eu levava no shopping. Coitado. O bicho tava mal, cara. Aí eu levei ele lá e ele conheceu a cadela. Várias pessoas tiveram essa ideia, levar os animais pro ar-condicionado pro shopping. Pro ar-condicionado, né? Virou tava foda. Ele tava Tinder da cachorrada, parada. E aí ele conheceu a Cookie, uma bulldog francesa também, veio jeitosa. Jeitosa. Ele foi lá, cheirou. Chama ele... Cookie a cachorra? Cookie. É um bom nome, sugestivo. É. E aí ele cheirou ela e começou, ele faz um movimento assim com a pelve, parado. Ele só fica olhando e assim... Cara, eu faço isso também na balada, velho. Funciona muito, é sério. Olha, mas você dá mini gozadas também, porque ele dá. Cara, depende do tempo que me deixarem fazendo isso. Ele, bicho, ficou lindo, ele começou a pingar. Eu falei, caralho, Gabagu, vambora, velho. Parece que ele fez o quadradinho de 8 pelo movimento que você fez agora aí. O Érico, seu cachorro tá tão desesperado pra cruzar que ele não pode ver uma fêmea. Ou o Patrick, no caso. Vocês vão fazer uma campanha pra ele transar. Você tipo, tem uma bulldog francesa? Grande. Tem que ser grande, porque o Gabagu é o grande. O bicho tá com 16 quilos. O normal é até 14. Ele tá com 16.300. Vai rolar a medida certa do Gabagu logo mais. Pô, mas é magrelo, cara. Aí, ó. Ele é forte, né? O véio? Negócio é forte, que ele é grande, músculo, né? Ele é grande. Você quer, ó, é tipo o Jason Momoa dos cachorros, o Gabagu. Ele é grande, ele é o The Rock dos cachorros. Tem uma cadela aí dando sopa. Virgem. Sabe o... bate a merda. Ele é virgem, eles precisam... E daí? Qual que é o problema? Eles precisam se descobrir juntos. Eu acho que ele precisa de uma cachorra experiente, cara. Sabe o ET e o Rodolfo? Os bulldogs franceses normais são ET e o Gabagu é o Rodolfo. Omelete Nights. Vocês viram aquela mulher que fez um twerk com seios? Ela fez uma dancinha do... Da Miley Cyrus? Isso. Com seios? Com seios. Chama, acho que é Sarah X, Sasha X. Ela é modelo, atriz. Ela é ótima. Mas a manobra tem nome já? Então, estão chamando de twerk, boobs. Tit twerk. Não, é boobs alguma coisa, twerk boobs, boobs twerk. Lele. É, tem que ter um nome bom essas coisas. É, alguma coisa assim. E aí ela coloca ela coloca Mozart. E ela começa a fazer um negócio... Os peitos dela são tipo independente? Exatamente, é peito independente. É, o The Rock faz um negócio, esses caras musculosos demais. Cara dos mercenários também lá. Mas ele é homem, né, gente? Negão lá, o pai do Chris, né? É, o Terry Crews. É, Terry Crews também faz isso aí faz tempo. Ou seja, as mulheres são muito atrasadas em termos de... Lembra no Corra que a Polícia Vem Aí? Tem uma cena que aquela loira, ela faz a dança, né? Cada burlesco, vira burlesco. Que aí põe aquelas coisas de... Mas aí coloca cordinha lá, aquela cordinha, assim. Aquela cordinha peluda do... Sim, porque aquela hora que ela... acho que ela tenta hipnotizar, né, o Leslie Nielsen. Ela tenta meio que pegar a atenção dele e ela gira cada seio pra um lado uma hora, depois outra hora, assim. Cara, que pessoa legal era o Leslie Nielsen, né? Cara, ele era muito legal. Eu queria muito que ele fosse, tipo, zelador do meu prédio, assim. Cara, ele era sabe, demais. Ele tem cara de tio do pavê, né? Nossa, desculpa, mas eu não achava ele nem um pouco engraçado. Cara, lógico, né? É porque você é todo errado, né? Você gosta do Andrew Garfield, Thiago. Dá licença, né, mano? Não, eu não acho o Leslie Nielsen engraçado. Nunca você também achei, não acha o Will Ferrell engraçado, né? Não, com certeza não, não acho. Cara, Leslie Nielsen é um gênio, dele, mano. Eu achava o Will Ferrell sem graça até uns 4 anos, assim. Hoje eu sou muito fã do cara, então, velho, vai acontecer pra você. É, pode ser, mas... Não, pode acontecer mesmo. Daqui a pouco pode ser que eu goste, mas, tipo... Não acho graça no Will Ferrell. O Leslie Nielsen, mas não acho, não. Mas eles têm um estilo de comédia meio parecido. Eu não respeito, que faz cara sério o tempo inteiro. Eu não respeito, desculpa. Paciência, falar. Vamos viver assim. O Leslie Nielsen tem o mesmo estilo de comédia dele, faz cara sério o tempo todo, né? Ele faz graça porque todo mundo ri, menos ele. Você sabe que o Leslie Nielsen morreu, né, Thiago? Sim. Ah, tá. Ué, por quê? Não, você tá falando tudo meio que no presente. Não, falei... Will Ferrell, eu tava falando do Will Ferrell não, no presente. O Leslie Nielsen eu sabia. Você tá falando mal do Leslie Nielsen, aí respeito o cara, morreu. Pô. Eu respeito, eu só não acho ele engraçado. Tipo, não tem problema você não achar o cara engraçado. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Tem gente que então, acha tá que ele é o Steve Martin e tá vivo até hoje. Né? Ah, tá. O que é um falei, problema, quando né? Eu falei pro meu pai, você viu quem morreu? O Leslie Nielsen. Eu falei, é o Steve Martin. E aí ficou por isso a conversa. Cara, ali o pai do Braga, nosso grande amigo Braga, que descobriu outro dia, o pai dele descobriu outro dia... Que o Braga podia vir aqui um Fred dia, o Fred Mercury, né? Era gay. E ficou puto. Que... Caramba, você tá falando ele adorava merda aí, Braga. Você tá falando sério? Não! Não, mas aí... Não, sensacional, ele ficou puto. Ficou puto com o pai dele, ficou puto. Porque onde ele tava louco nos últimos 40 anos, velho? Caralho, mas... Porra, coma. Fred Mercury, ele apareceu, não precisava falar nada, todo mundo já sabia que ele era gay, né? A minha avó achava que a Mama Bruschetta era mulher. Mas a Mama Bruschetta não é mulher? Não é, é um não homem. É um cara. Ah, mas é homem que tem... Não, é um homem pistola, que tudo, normal, é, assim? Pistola, igual Gabagool. Encontrei ele na Paulista uma vez, ele tava subindo no prédio da Gazeta. Pô, mó susto, meu. O cara, na hora que o cara passa na sua frente, assim... Mas você viu ele de mama ou ele mas normal? Você reconheceu? Não, viu de cara. Não, dá pra reconhecer. Tipo, não é uma mega transformação, mas ele não assim. Anda sempre de Mama Bruschetta? Ele anda de brother, assim, normal? É, ele anda normal. Ele deve ser tipo o Hurley do Lost quando ele tá sem maquiagem. Pode ser. É, ele parece um pouco. Imagina mas se o Hurley do Lost criasse uma personagem. Meu Deus. Meu Deus. Omelete Nights. O serial killer gato, eu quero falar sobre isso. Fala aí, explica do serial killer gato. Eu vou explicar o que é pras pessoas. É absurdo o serial killer gato. Gente, ó... Já teve o Padeiro Gato, o inclusive gato. Vai concorrer agora ao Mister Brasil 2015, sei lá. Nenhum Padeiro Gato. Mindy Gato, porque Mindy Gato, é um Mindy Gato. É um nome muito bom. O Mendigo é um nome Gato. Bom, é um nome cat. Mas fato é que o Mindy Gato largou o crack, embagulhou, mas tudo bem, acontece na vida da pessoa. Acontece. Pode acontecer. A gente teve o Coveiro Gato. Também no Brasil. Tem o grande Gato Coveiro também, Gato. Que saiu na capa da revista. Do metrô. O segurança do metrô Gato. Tivemos. Coveiro Gato? Coveiro Gato. Você queria ser enterrada por ele? Não. Você queria que ele fosse necrófilo? Eu acho que é lenda isso aí, do que Coveiro Gato, viu? Porque não, pra você ser coveiro, foto você do tem coveiro que ter gato. Pelo menos 60 anos pra ser coveiro. Não existe coveiro com menos de 60 anos. Ah, né? Tem uma cota? Não, não é cota. Não, ele tá inventando existe, isso. Cara, existe. É igual ser presidente. Pra você ser presidente, tem não que existe, ser mais só existe coveiro de 60 anos. Só, né? Ele tá inventando. Óbvio. Acho que ele não sabe. Você acha que ele sabe? Sabe que existe. Você já viu? É difícil ser coveiro, cara. Tem que fazer exames físicos e tal. Tipo, é que nem lixeiro. Lixeiro também é difícil, cara. Pois é, que o cara tem que cavar a cova, né? Tem que ficar lá cavando. Porra, cavar, cuidar velho. De morto, né? Cavar. Morto, é. Imagina cavar. O cara, coveiro... consegue cavar um buraco? Eu não consigo cavar. Eu também não consigo cavar um buraco. Ninguém consegue. Quando eu vi um o Walter White enterrando os barril lá no deserto, ela tava com câncer, enterrou 12 barril de negócio. Falei, mano, nem ferrando. Nem ferrando. Eu nem não ferrando. Ia conseguir enterrar nenhum filme, cara. Nenhum filme... É verossímil na hora de cavar. O cara sempre começa a cavar e aí termina, tá aquela cova quadradinha que eles fazem aqui. O cara tá um pouquinho suado e com a camisa amarrada na cintura. Só isso, né? Foi isso. Ah, mentira do cacete. Tem uma. Tava assistindo. Caralho, a gente tinha que fazer um. Aqui no quintal da Velé, depois o Cícero cobre. A gente tinha que fazer um Mythbusters de cavar buraco. Sim. Um cavar um buraco, eu e você. É verdade. Tava assistindo American Horror Story esse final de semana e o cara faz uma cova gigante pra um personagem, uma mulher, que ele enterra lá e ele se arrepende depois. E aí, pra tapar o buraco, ele faz um coreto, né? Um negócio gigante pra enfeitar o jardim. Eu vi isso aí. Ele faz... É muito grande, é impossível. Tipo, você cavar, fazer um buraco daquele jeito e ele faz isso em uma tarde. E depois ainda faz um coreto, cara. É, em uma tarde, Pelo amor de Deus. Gente, é que vocês nunca enterraram alguém, por isso que vocês não sabem. Não, nós vamos fazer o teste aqui. Cara, eu jogo na enterrar o resto. Vamos enterrar o resto. Se bem que com o volume morto não, lá agora... O volume morto não vai adiantar nada. Né? Eu e o resto, vamos enterrar o Thiago. Pode ser, pode ser. Vai colocar uma bandeirinha do Leslie Nielsen e do Will Ferrell, assim, né? Mas enfim, o Coveiro Gato. E a foto do Andrew Garfield. O Coveiro Gato, ele ficou... Parte do charme do Coveiro Gato, antes de falar do serial killer gato, é que como ele tem que cavar... Ele já faz meio que um exercício ali, então ele é gostoso, entendeu? Ele se mantém em forma. Ele se mantém em forma, porque ele tem que... Ah, bota lá e joga terra, entendeu? Aí desce o caixão, enterra... Esse é o verdadeiro homem, né? Porque os caras vão pra esse academia, é o ficar tudo inchado, mas não... Eu só confio no cara falso, que sabe, né? Enterrar pessoas. É falso. É músculo falso. É músculo falso. O Coveiro Gato tem músculo de verdade, é que tem. Nem servente de pedreiro. Servente de pedreiro sempre é o mais gostoso da obra. Exatamente. Pode ver. Que é o, mano, é o macho. O Érico passa na obra, ele que assobia pros caras. Ô, gostoso. É o cara, chega lá e fala, tesão. Tá gostoso, hein? Ou lá em casa. Aí o servente pedreiro, aí ele vai, depois vai lá e fala assim, não, eu me senti violado, é um absurdo, eu não consigo. O pessoal me trata como objeto. O pessoal me trata como objeto. O pessoal não pode aqui mexer numa massa, né, com dignidade, que vem o cara, não passa posso, alguém na rua. Não e posso trabalhar sem camisa de regata, não que posso. Tem alguém que pode. Vem e grita não pra posso. Mim. Toma banho em posição fetal, falando que tá se sentindo suja. Eu tô me sentindo suja. Omelete. O nerd é praticamente um psicopata, vai. meio passo pra virar psicopata é ser nerd. Sempre foi. Olha, tirando pelos comentários do Omelete, tenho certeza que sim. Vai, cara. Tem vários que já são completos, não precisa nem dar um passo, não. Já estão lá há muito tempo. Tem um famoso que vai nos eventos do Omelete que ele, tenho certeza absoluta que ele já matou alguém. Que isso, Récio? Que é o... Como chama o cara que fica olhando pra gente lá? Você vai mesmo falar o nome do cara no podcast? Eu não sei o nome dele. Então, como é que chama? Como é que é o apelido que a gente usa pra ele? Gazer. O Gazer. É o... É tipo o olho fixo. Olho fixo, exato. O encarador. O encarador, boa. O encarador é um ótimo nome de maníaco. Ele aparece nos nossos cantos, assim, sabe? No seu ponto cego de visão, assim? Ele sempre olha, tá no nesse... meu ponto cego ele nunca apareceu. Ele já apareceu no seu ponto cego, Marcelo Hesse. Ele aparece do lado, assim, na hora que você vira, ele tá ali. E ele nunca fala nada com você. Só fica olhando? Fica esperando ele puxar assunto, mas ele nunca fala, ele só te olha, ele encara. Mas ele encara e fica... Só. Não, ele quer estar junto. Entendeu? Ele quer estar junto, ficar ali do seu lado, ouvindo a conversa, qualquer conversa. E ele cola. Ah. E aí você falou, e aí, beleza? E ele fica quieto. Ele só mexe a cabeça, que assim, medo. Dá um sorriso e fica ali parado. E aí você continua conversando e o cara fica com um sorriso parado e só mexendo a cabeça. É uns caras que, tipo, não sabe viver, né? O cara, tipo, não, ele não entendeu a regra da sociedade ainda, é que você não pode encarar você alguém sabe que uma vez sem a gente, falar. A gente foi num evento. E aí tem várias fotos do evento e tal. E ele tá em todas as fotos. O cara tá em todas as fotos em algum canto olhando. Cara, que é creepy, velho. Muito creepy. Filme cara. Japonês, é né? Muito, parece filme japonês, cara. Patrick, nas suas andanças pelo Brasil, você já encontrou gente nesse nível que foi tentar conversar com você? Cara, olha só. Quando eu fazia parte do Clube da Comédia, a gente fazia o show lá no Teatro do Shopping Frei Caneca. Nos últimos, sei lá, 10 shows... Foi uma tia, assim, uma coroazona, sei lá, tinha seus 40. Aquelas coroas que tá lutando. O Érico tem quase 40, olha o que você vai falar de não, gente de meia um idade. Um cara de 40 é um cara firmeza, uma mulher de 40 é uma coroa. E aí tava lá essa coroa e ela começou a ir, tipo, ela foi nos últimos 10 shows e ela ficava, tipo, encarando e não ria durante o show. Ela assistiu o meu show inteiro, mas ela ficava, tipo, sabe, com o olhar vidrado, meio maravilhado, mas sem falar nada. E nos últimos 3 shows ela tomou coragem e, tipo, terminou o show, ela foi me procurar, assim. Oi, eu posso tirar uma foto? E aí eu falei, não, tudo ela bem. Ela foi te procurar, já tava com a faca, né? Já enfiou a faca na sua barriga. Assim. E aí ela falou assim, não, vamos lá, então vamos tirar foto. E na hora que ela foi pegar a câmera, ela ligou pra tirar a foto, ela começou a passar as fotos que ela tinha acabado de tirar durante o show e enquanto ela tava me esperando, ela tirou mais de 150 fotos da cara dela com a mesma cara que ela ficava no show. Sabe, tipo, encarando a câmera, assim, começou a me mostrar as fotos. Olha as fotos que eu tirei hoje. Nossa. E começou a me mostrar as fotos da cara dela, assim, tipo, cara, encarando, assim, uma selfie medonha. E aí ela tirou a foto, e aí ela terminou de tirar a foto, saiu fora. Quando eu cheguei em casa, eu tinha o Facebook, que era só pra fã, assim, velho. E aí ela tava lá, ela falou, meu, vem aqui na minha casa, eu comprei umas taças novas de champanhe, pra gente tomar champanhe, enquanto a gente curte as fotos que a gente tirou. Ela falou assim, uma parada assim, eu falei, não, beleza, nossa, eu vou combinar aí e tal. Meu você Deus acha Deus. Que a cara era toda igual, mas você vai chegar na casa dela e tem um mosaico na parede, que são todas as fotos coladas, e elas fazem uma grande cara sua gigante. Ah, Omelete Nights. Vamos falar da Renée Zellweger, que de longe e de perto, e de close, e do avesso, mudou de cara, né? Não sei não, se eu sei. Ela é uma outra pessoa, né? É outra pessoa. Tem gente que troca de óculos e tal, tem gente que tem um monte de óculos aí, a Renée Zellweger tem várias faces, né? Trocou de cabeça, ela foi abduzida, né? E voltaram uma pessoa diferente, esqueceram de colocar o rosto dela. Mas a cara que você faz quando tá tentando enxergar é parecido com a da Renée Zellweger. Sério? É. Que eu fazia, que porque hoje uma... tá corrigido. A Renée tinha miopia, operou e mudou de cara. Aquela, né? Aquela boca de chupar limão, assim, que ela tinha quando ela apareceu naquele... Ela tinha a cara de bebinho. Jerry Maguire. Ela apareceu no Jerry Maguire. No Jerry Maguire, depois ela fez o filme do Jim Carrey, né? O Eu Mesmo Irene. Isso, também. É verdade. Boca de bebinha, cara de bebinha. Bebeu. Não, ela tomou e a Natalie Dormer são as Duckface originais. Ela é muito Duckface. Porra, a Natalie Dormer é gata, cara. Não, ela é Duckface. Ela tem aquele bico lá. Você tá falando da... Da Marjorie lá do Game of Thrones. Para com isso. Pega qualquer foto dela aí. Ela tem mó cara de Duckface. Ela é gata, Hessel. Olha, Hessel, mas ela faz aquele bico lá. Se eu te enterrar, eu vou colocar uma foto da Natalie Dormer na sua cova. Mas eu gostei da... Ela fala de canto de boca, cara. Eu gostei da cara nova aí da Renée Zellweger, porque ela parece incapaz de fazer as caretas que ela fazia, então... Mentira, tem uma foto dela já, agora ela tá com careta. A boca pior do que ela tinha, ela mudou a cara inteira, se transformou, ela tá transformada, faz um mutante, e a boca continua. Não, mas ela tá toda esticada, ela parece... Gente, ela não mudou de cabeça, de não foi uma simples plástica ali, rolou um botox, ela tirou essa pelinha aqui da pálpebra, ela agora ela puxou. Não consegue piscar mais. Ela não consegue mais piscar, ela puxou a lateral. Encanadora. A boca dela tá maior. Testa, ela mexeu no nariz, a testa tá estranha, ela mexeu em tudo lá, cara. Ficou tudo muito esticado e ficou. Tá brilhante demais agora. Tá com aquele aspecto de que você acabou de se queimar muito do sol. Sabe? E a boca dela tá maior, assim, tipo, tá muito estranho, velho. Tá muito... Não é ela que tá ali, desculpa, mas não é. Não, é, então... Não, não quando me mostraram, eu falei, cara, não é, tão de sacanagem. Aí depois, não, é ela que... E tal, eu falei, cara, como é que pode uma pessoa em 6 meses? Parece que ela mudou em 6 meses. Não é ela mesmo? É tipo um... Ela pode ter arrumado uma sósia, né? Uma sósia pra ir em eventos. Fala assim, nossa, a mina é parecida comigo. Vai num evento pra mim, fala que sou eu. É. Porque ia tem... ser do caralho, ia ser gênio. Não, ia ser legal. Ia ser gênio. Ia ser o golpe do mês. Porque tem gente que faz isso, né? O Saddam Hussein fazia isso. Mas o Saddam Hussein trocava por pessoas que ninguém sabia. Até hoje ninguém sabe qual é o Saddam Hussein certo. Exatamente. Como assim? A Renée Zellweger tinha vários Saddam. Não, disso eu sei. Você acha que mataram o Saddam errado? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o Bin Laden? Você acha que mataram o Bin Laden? A Renée Zellweger é a mesma coisa quando ela morreu. Sósias. O Saddam tinha. Quem disse? Você não sabe? Mano, não é difícil fazer sósia do Bin Laden, não, velho. É fácil de fazer sósia. É. Inclusive, os Bin Ladens brasileiros são todos muito parecidos com o original. Eu também acho. Eu vi uns dois Bin Laden hoje na República, uns dois. Nem tava procurando. Ali já tem uma... É que os daqui não usam turbante, né? Porque se usasse, putz, aí ia ficar bem igual mesmo. Mas enfim, quando a Renée Zellweger é isso. Ninguém vai saber se foi a verdadeira ou não, né? Ela pode viver pra sempre, que nem o Elvis. E parece que vai ter o... Como chama aquele filme que ela fez? Bridget Jones 3. É. Eu acho que não tem que contratar ela pra fazer o mesmo filme de novo. Porque ninguém vai reconhecer. Né? Dela, né? Coloca a Halle Berry pra fazer, foda-se. Não, mudou mesmo. Ninguém vai notar. Já mudou de cara, muda de cor. Ninguém vai perceber mesmo. Bota a Halle Berry pra fazer a Bridget Jones. Porque não faz o menor sentido. Mas ninguém deu uma explicação, assim? Ela falou, tipo, ó, pessoal, fiz... Umas plásticas aí. Olha, a explicação é a sociedade do consumo, é a visão machista das mulheres, que mulher não pode envelhecer, não pode fazer plástica. É, a é isso da que beleza. Aconteceu. A ditadura, ditadura da, beleza. Da beleza. Aconteceu, caiu em cima da cabeça dela. A ditadura falando de ditadura da beleza, a gente podia falar também de magreza. A gente podia falar aqui do emagrecimento do Marcelo Hessel de novo. Ele tá com AIDS, não tá? E então, tá. Ele pesava 110 quilos. Não pesava 110 Outro quilos. Dia aí. Faz 108. Pesava 102. 102. Outro dia. Pesava 102 quilos, faz uns 3 anos já. E aí, outro dia, foi assim, mentira, de uma hora pra 102? Outra. Mentira, ele pesava 102 em janeiro. Era janeiro. Caraca. E eu quero saber se você andou com o padre Marcelo Rossi, porque ele também tá... Ele também tá. Ele tem cara de psicopata. Imagina. Ele é estranho. Ele você carrega os animais embaixo do padre Marcelo no metrô, se ele não tiver... Não. Eu já sentei do lado do padre Quevedo no metrô. Você pediu a bênção? Ele me deu a bênção uma vez, eu pedi pro padre Quevedo me dar uma bênção. É verdade, ele me deu. Sério? Por ele isso fez. Que você é assim. É. Eu acho que se fosse pra escolher um padre pra ser abençoado, seria o padre Quevedo. Porque o padre é um padre mais legal. É o mais legal. Estonou mas aí quando você toma benção, não tem que jogar aquela água benta em cima? Quando toma banho? Não, não. Quando toma benção. Você não, ele não, não joga uma não água precisa, benta em cima assim? Não, acho que ele só fala. Ele só faz a cruz em cima de você assim? É, ele faz na tua testa. Ah, ele faz assim? Faz, ele faz. Eu pensei que ele só falava. Mas é que tem o lance do... Tipo um pirulitinho, assim, na água e fica jogando a aguinha, assim. Ungir? Ungir, o que que é? Ungir é quando você passa manteiga na assadeira. Mas é quase a mesma coisa, não é? É, ungir eu acho que é o ato de se abençoar o cara através da água ou do óleo. Então é esfregar, esfregar um líquido em você. Toda vez que você tem um líquido esfregado em você... Tá todo ungido. Beleza. Agora, quando eu tiver bêbado, eu vou falar, tô ungido de bebaço. Ainda bem que você pensou só nisso. Oh, isso é muito, se não existe já essa gíria, vai pegar. Ai, tô ungida. Cara, se eu fosse viado, eu só ia usar essa. Nossa, mas cheguei ungida na balada. Isso é da hora, cara. Não é tipo a puta aura de ungida? Você imagina a pessoa chegando ungida na balada. Bom, já que entramos no tema religioso... eu preciso falar de uma coisa. Né? Inédito. A gente nunca fala de religião. Só pra... Milete é laico? Na verdade, laico. Existe uma religião. Milete é pagão, a gente sacrifica uma virgem aqui toda vez que a gente grava. Por isso que a Dani tá suave aqui. Essa eu esperei. Quem ia levantar essa? Olha, eu não vou comentar esse assunto. Você só ficou vermelha, né? Eu sempre fico vermelha. Nossa virgem de Vestal. Ai, gente, eu sou pura, vocês sabem. Para de falar essas coisas. Até o dog abriu o olho. Falou em virgem, né, o Gabagô? O Gabagô. Aonde? Aonde? Tadinho do Gabagô. Eu vou lançar um novo quadro agora no Omelete, que é os filmes da semana de Dani Taranha. Por quê? Porque eu vejo os filmes sempre com 6 meses de atraso. O filme você viu? Casablanca. Não, eu assisti Noé. Quanto tempo faz que estreou o Noé? Noé faz uns 6 meses. O Noé é uma mentira. Que o filme tá errado. O filme tá errado. O filme tá errado. Primeiro que é assim. Não existe aquele gigante pedra. Não. Primeiro que é o seguinte. É baseado em fatos reais, não é, o Noé? Não. Baseado na Bíblia. Baseado que é fatos reais, não é? Teoricamente. Sim. Fatos reais. Não é? Depende do testamento. Eu não tenho um que eu acredito, outro eu não acredito. Então. Baseado em fatos reais. Começa por aí. Tem um dos testamentos. Na história que eu sei, tudo bem que eu não li a Bíblia, mas na história que eu sei do Noé, não tem tudo aquilo. Não tem. Tem um monte de coisa ali que são... O que é aquela Emma Watson do nada, que engravida de gêmeos, do filho do Noé? Aquilo não é inventado. Tinha aquilo. Aquilo ali é mentira. O Anthony Hopkins também não tava na Bíblia. O Anthony Hopkins, que parece o Mestre dos Magos, com aquele cabelo branco, parece, tá igual o careca em frente. O Matusalém, o Matusalém não era chinês? Eu achava que o Matusalém era chinês, cara. Sei lá. Não tem um... Eu acho que depois de 100 anos você já não tem mais etnia, já vira tudo uma bosta enrugada e ninguém consegue dizer não que como é. Não dá pra dizer mesmo. Eu não sei. Eu só sei que... Ah, não, é o Confúcio. Eu tô confundindo o Matusalém com você Confúcio. Você tá Confúcio. Eu tô confusinho. Eu acho que o Matusalém tá errado. Eu acho que essa Emma Watson tá errada. Não tem nada errado com a Emma Watson. Não tem nada errado com ela. Não, ela é linda, maravilhosa. Mas eu acho que ela não existe no filme. Acho também que aquele vilão que eu passei o filme inteiro achando... O rei. Que eu passei o filme inteiro achando que era aquele cara, o Mickey Rourke, que não é o Mickey Rourke. É, parece. Mas parece. Eu passei o filme inteiro achando que era ele. Era René Zellweger. E esse cara também não tem. Não tem aonde, Dani? Puta na Bíblia. Merda. Não tem esse cara Bíblia. Na Bíblia? Não, você leu tem. A porra da Bíblia? Não, eu li, mas velho. Mas não tem. Patrick leu. Tem esse cara não na tem. Bíblia? Não tem. Não tem. Dani, o Gênesis, não, mas o livro onde é tem a história... Não é uma adaptação, então, é isso? Não é adaptação. Não, mas ele é um pegou... Filme. É da cabeça do cara. Não, não, não existe. Não, ele pegou o trecho, de outros testamentos. O trecho do Gênesis que tem a passagem do dilúvio deve ter... Sei lá, 4 versículos, é tipo, entendeu? Hobbit. Não dá uma página de roteiro. É igual o Hobbit. É igual tem o Hobbit. Tem uma página no Hobbit que vira 40 minutos de filme. Mas e outra, essas referências aí de anjos e não sei o que lá, de outras histórias, ele pegou de outros livros. É, porque aparecem os Negros de Pedra. Também é mentira. Mas é da hora, isso foi uma coisa que eu achei da hora. Como é que eles iam, como é que ele ia fazer os uma Os Negros arca? De Pedra é uma coisa que ele tirou do livro de Enoque, que é um livro apócrifo da Bíblia, que tem só na Bíblia... tem aquelas bíblias que eles que escreveram lá, que são as Bíblia bíblias pirata, no... Bíblia pirata. É bootleg da Bíblia. Bíblia Deep Web. Os caras de pedra ajudaram o cara a fazer, porque ele também não fez porra nenhuma, né? Quem fez foram os outros caras, né? Os de pedra, porque ele não pôs a mão numa madeira naquele lugar. Que isso? Mas ele pôs a mulher pra trabalhar, os filhos, a nora. Aliás, que mulher, né? Lindíssima. Ela, cara, colocou mulher, todo não mundo pra trabalhar, né? Mas Deus de falou pedra, que ele era o cara que ia planejar. Ele ficou fodão lá, não vou fazer porra nenhuma, vou ficar aqui. Não fez nada também. Não fez uma Deus colocou ele de gerente do bagulho, ele ficou gerenciando. E aí também não fez nada, mas beleza. Aí foram lá os bichinhos lá, as cobrinhas, os bichinhos, os pássaros. Noé, gerenciai, Noé. Saiu o Cid Moreira, né? Saiu o Cid Moreira. E aí, beleza, aí entraram os bichinhos e tal, não sei o quê. E deram os animaizinhos. É, os animaizinhos do Padre Marcelo. Aí entrou a Dani Taranha. Essa hora da escola, tava ela. Tava Taranha. E aí deram lá um Rivotril, a galera dormiu, né? Dormiu por... E, é, os bichos aquele dormiram, Rivotril tipo, é bom, 40 né? dias dormindo. 40 né? dias dormindo. Aquele Rivotril, dormiram, ele é pesado. Taranha. 3 horas de filme. Tomai o Rivotril, Taranha. E aí... É teu pai que manda. Uma chuva, alaga tudo, aí tudo bem, tá no meio daquele mar sem fim. E aí eles veem lá uma ilhazinha, e aí a arca encalha e não mostra os bichos saindo. E beleza! Ué, mas você sabe ser... que não é National Geographic esse negócio, tipo, né? Pra que você quer ver os bichos? Eu quero ver pra onde... Como é que eles saíram? Como é que eles acordaram? Como é que você acordou o cara? A ave, mas você não a águia. Viu como que... é que você acordou a águia? Puta, ainda bem que você não é roteirista, viu, Dani? Mas por que acorda tem que mostrar? Nossa senhora, filme chato da porra. Como é que você acorda a águia? Mas por quê? Você não quero entendeu ver, que não ele viu saíram. Ele, eu vi entrando, eu quero ver sair. Caralho, Dani, nossa, você devia ser contra a regra, né? Não, isso é muito... Será que você tem que ver o filme de 1915? É. Quando antes de existir o corte. Esse filme tá errado! Né? Se Jesus estivesse aqui, tivesse visto esse filme, ele ia ficar... Mas Jesus não era nascido na época de Noé. Então, mas é que tá. Jesus não era nascido. Bem lembrado. Por quê? Detalhe. Duchê, próximo assunto. Não, bem lembrado. Porque é o seguinte... Agora quero ver. Não, porque, na verdade, a culpa de nós estarmos aqui hoje não é de Jesus, nem de God. É de Noé, porque de acordo com o filme... De acordo com o filme... Ah, já sei onde você quer chegar. Deus chega pra ele e fala assim, olha, vou pôr os animaizinhos aqui, nessa arca. E aí, chega o Noé e fala, mano... Vamos ter que matar os humanos, nós também. Papum, porque os humanos não prestam. Nosso trabalho é salvar os bichos. Nosso trabalho é salvar os bichos e vamos... Meu, vamos vazar daqui, porque o nosso lugar não é aqui. E aí, então, ele vai lá matar as gêmeas. E aí ele olha pras gêmeas e faz... Oh, que bebê bonitinho. E aí não mata, porque ele sentiu amor em seu coração. Aí ele percebeu que cabia a ele decidir se dava ou não mais uma chance... Para a humanidade, para os homens. E ele resolveu dar mais uma chance. Então a culpa da minha desgraça é do Noé. Ah, Omelete Nights. O cara foi não sei aonde aí e ele tava com coceira na pele. E ele viu um risco. E aí ele foi coçar e tal, foi ao dermatologista. Tiraram uma aranha debaixo da pele do cara. A aranha estava andando sob a pele do sujeito. Por aranha, caralho. Aranha já. Não, tipo, contente, bicho geográfico, né? Não contente em ter uma aranha dentro do corpo, saiu também a notícia de um cara que... Ou uma mina, não lembro. Saiu de dentro do corpo do cara a notícia? Saiu. Junto com a aranha, Hessel. O cara que tirou uma sanguessuga do nariz. Até aí, tudo bem, acontece. Aí eu pensei, como que ela entrou? No nariz desse cara. Mas, caralho, como acontece? Porque a sanguessuga, ela não é um, tipo... Entrou onde? Ele foi nadar e ela entrou olha, no nariz? Olha, eu acho que eu sei como aconteceu. Como aconteceu isso? Me explica. Ele tava nadando. Sabe quando você tá nadando e tal, e aí você dá aquela... Você sai, aí tem um ranho. Sim. E aí você, né, você tem duas opções. Ou você puxa o ranho, ou você dá aquele... Na água. Ele puxou. Ele... Pai, assim, caralho, tô com um ranho. E era pequena a sanguessuga ainda. É e filhote. Aí ele, em vez de fazer o... De dar aquela passada de dedo e... ele deu um... E aí, tchuc, entrou. Por sorte dele, ela parou em algum lugar aqui no septo. E não foi pro cérebro. Ela podia ter ido direto pro cérebro. E aí, já era, né? Que aí, imagina, a sanguessuga... Né? Não, essa é a melhor teoria. De verdade, eu acho que... Isso realmente pode ter acontecido, porque não tem outra explicação de como é que vai ter uma sanguessuga dentro do seu nariz. O cara deu o quê? E aí entrou. Não tem o menor sentido. É, devia ser bem pequenininha mesmo no começo. Agora, uma aranha dentro do braço é inexplicável. E aí tiraram quantos centímetros ela tava? Ela tava gordinha. Na foto tava gordinha. Cara, já. É que eu não sei o tamanho do vidro, porque eu vi a foto da sanguessuga dentro de um não, pote. Não, era um negócio assim. Eu não sei se era um pote de homeopatia ou se era um pote de maionese. Eu não sei, porque eu não tenho referência. Tipo um thumbnail também da ciência. Uhum. Né? O thumbnail da ciência. Aí, eu não sei o tamanho da sanguessuga. Por isso tem que tirar foto junto com a nota de um dólar. Régua, né? Uma régua, uma moeda, ver. Nota de um dólar. Fizeram isso com o grilo que tiraram do ouvido de um cara que tinha 10 centímetros. Ele tava ouvindo um zumbido. Eita. Tiraram um grilo de 10 centímetros de dentro do ouvido do cara. Caralho, é um puta grilo. Ó, todo mundo assim. Todo mundo medindo com o dedo. Puta Nossa. Grilo. Imagina o desconforto do grilo, né? Ficar preso ali, né? Ah, também é uma puta toca. O grilo achou uma toca e entrou. Pô, deve estar quentinho lá dentro, né, pra ele. É, uma tal. Toca delícia pra um grilo. Uma toca delícia. Uma toca delícia, que ela é do tamanho do grilo. É tipo quando você, assim, quando você pega um edredom gostoso, assim, uhum. e se enrola. Dá aquela tuchadinha embaixo, assim. Dá né? aquela tuchadinha. Né? O grilo sentiu como se a mãe dele, a mamãe grilo, mamãe grilo Nossa. Tivesse abraçado dando aquele tuque por baixo dele ali. Uhum. E foi isso que ele sentiu, por isso que ele entrou no ouvido. Cuidado com o seu ouvido, cuidado. Mas tem várias histórias, né, de que barata entrou no... Entra em ouvido, essas coisas. No ouvido do cara. Mano, imagina que desespero, uma barata dentro do seu ouvido. O problema, problema maior é o ponto cego. O ponto cego... Será que não pode descuidar? Sempre fica de olho aí. O que mais que entrou dentro das pessoas? Entrou uma aranha. Era uma aranha que eu falei? Não, era uma mariposa. Aí o cara foi tirar a mariposa no ouvido do outro sujeito. Nossa senhora. Essa eu li hoje no Twitter. Mas a galera tá vacilando com esses ouvidos mesmo. Galera que mano. O cara viaja pra lugares exóticos, é disso que dá. É. Lugar exótico é isso que dá. É. O cara falou, fulano foi comido por um crocodilo. Onde? Austrália. Parabéns. O crocodilo veio na tua casa te comer? Não, o que você tava fazendo? Tava nadando na casa dele, né? Então se foda. Tá bom, tava sozinho no meio da Nova Zelândia. Parabéns. Sabe, você faz, tava você na procura. Índia. Pô, na China que deve ser foda, né? Né? Mas então, o cara tava com uma mariposa dentro do ouvido. Aí ele foi tirar uma mariposa. Mariposa é muito frágil. Ele puxou a mariposa e tinha um carrapato dentro do ouvido do cara. Junto da mariposa? Tinha um carrapato dentro da mariposa, dentro do ouvido? Não, o carrapato já tava lá. E o cara não sabia que o carrapato tava morando no ouvido dele. Oh. E ele foi no médico pra tirar a mariposa. Quando tirou a mariposa, o médico falou, tem mais um bichinho aqui. Que bicho sujo, tirando, cara. Cara, isso é muito da hora. Continuou puxando, parece aqueles lenços de palhaço. É, lenço de palhaço. Sai um coelho. Nossa, pro carrapato devia ser muito bom ficar ali, porque é mega irrigado aqui, assim, de sangue. É, sangue, ele tava tomando... chupando. Cara, mas isso é tipo quando você quebra o ovo e tem duas gemas, sabe? É. Você fala, olha, tem mais uma. Tipo, tem mais só, que é só que muito nojento, né? É. Cara, você vai parir, médico. É gêmeos, você não sabia. O maior medo da minha vida é quebrar um ovo e tá o feto. Tipo, meio um pintinho meio cagado, assim. Eu morro de medo disso. Também. Toda vez que eu vou quebrar o ovo, eu faço primeiro o teste, eu ponho ele na água, vejo se ele boia pra você ver não se faz ele tá podre. Isso. Faço, cara. Nossa. Eu faço direto também. Depois, e eu vou dizer o que que eu faço ainda. Daí eu pego lá, eu esfrego ele com bucha. Esfrego o ovo com bucha. Porque é na casca que tá a salmonela, entendeu? Cara, você é muito insuportável. Mas você pode simplesmente abrir, você vai ver que tá com bicho e jogar fora, né? Não vou olhar, não quero ver, não quero ter contato, não quero saber, não Às quero... Vezes quando... Mas você nunca viu um? Eu nunca vi, não quero Deixa encontrar, eu explicar não quero pro Patrick, saber. Às vezes quando você abre, Érico... tá com a peninha, já tem peninha, assim. É que o Érico, Patrick, ele tem toque de limpeza. Entendeu? Ele tem toque de bactéria, tem toque de tudo. Então ele passa a bucha no ovo. Eu não tenho tanto toque de limpeza, eu dou beijo na cara do meu cachorro. Véio. Mas você lava ele mil vezes antes. Não lava, joga não. Álcool uma gel. Vez o cachorro tem esse olho vermelho, fica jogando álcool gel na cara do cachorro. É por isso que ele tem que ele tem esse olho vermelho, coitado. Eu espirro, né? É, você espirra no álcool gel pra poder beijar o cachorro. Fica lavando o ovo. Quem que lava ovo? Caralho, você devia lavar o ovo, você pode morrer sem lavar Caralho. O ovo. Cara, você sabe o que é salmonela? Sabe que a fervura, ela mata as Ela coisas, mata. Né? Não, você vai fazer ovo frito, mas cara, você vai quebrar, né? Ouvi você falar de uma ovo, pessoa mas aqui. É o fato de... A salmonela está na casca do ovo. A salmonela emagrece, meu amor. Salmonela é maravilhosa. Aquela teoria de que a comida da rua, por exemplo, ela é muito mais gostosa por causa dos germes que estão na rua. Com certeza. Você sabe disso, né? Eu não como comida na rua. Ai, como é insuportável! Você não come? Tipo, cachorro, barraquinha, um carrinho na rua, você não come? Nunca comeu? Cara... E o milho do metrô? O milho do metrô é sucesso. Milho do metrô como é umas duas vezes por semana. O milho do metrô é sucesso. Puro, como é que chama? Dióxido de carbono. Puro creme do milho. Puro, porque não, tipo, naqueles terminais... Nunca comi o milho do metrô, não vou comer o milho do metrô. Mas comida de rua é boa porque a panela já tá curadinha, né? Tipo, o cara fica fazendo a mesma coisa em cima e vai pegando o gosto, né? Tem cozinheiro... os germes do cara, que ele não, nunca tem, é muito higiênico. Não, falando sério, tem cozinheiro profissional que fala que você não pode ficar lavando a panela direto assim. Se você usa uma frigideira, você faz tudo numa frigideira só, na hora que você acaba de cozinhar, você passa uma água, passa um papel toalha e pronto, limpou, entendeu? Se você for limpar com sabão, detergente e tal, você tira o gosto da panela. Mas esses caras também trocam essa panela, né, com uma certa frequência. Sei lá se eles trocam a panela, mas tem essa história de você de pegar o gosto. Por exemplo, você acha que você come o quê na rua, mas Érico? Que beleza, eu vou fazer isso na minha casa. Na cozinha do restaurante que você vai, você acha que é o quê? Pendurando uma frigideira de óleo. Eu prefiro não pensar no restaurante que eu vou. Então pronto! Não tô falando pra você ser porco, não é isso. Só estou dizendo que você não precisa pegar uma bucha e esfregar no ovo 50 vezes. Cara, antes eu de lavo quebrar o ovo, eu lavo o ovo, não, eu lavo o ovo, tudo... eu lavo sim. Omelete Nights. Tinder vai começar a cobrar, você viu? Pelo serviço premium. Pô, demorou, que né? Que é já. O que é o serviço premium do Tinder? Tem nude. Tem nude, é isso? Não sei, mas poderia muito. Aumenta a foto. Não sei, eles vão começar a cobrar, mas pô, demorou, né? Se todos esses serviços de site aí sabe cobram... Sabe como é que tinha que ser o serviço premium? Assim, você deu match na mina, beleza, vamos encontrar com ela, tá bom. Você marca o lugar e aí um cara do Tinder vai na frente pra ver se vale a pena ou não. Aí ele vê e já te manda um WhatsApp, cara, fala, mano, assim. Vaza. Vaza é mentira. Porque, velho, você vê o tamanho da Kombi que tá te esperando aqui. Isso aí é o serviço premium, aí eu pagaria. Porra. Aí não, é uma excelente vale ideia. Vai um batedor, caralho, na frente, tá ligado? Vamos enviar o batedor. Não, Patrick, ótimo cara, serviço. Você, parabéns, você Patrick. Pode prestar esse serviço. Cara, eu tô rico. Com tempo livre, velho. Acabou você meu programa da MTV. Você vai ficar rico. Eu vou fazer isso. Não, Tinder, se estiver ouvindo. É demorou. Tipo um scout. É o batedor, é o batedor, cara. Né? Batedor. É o batedor do Tinder. É o batedor. Eu vou ser o batedor do Tinder. Nossa, isso soou não. Muito estranho. Patrick, por favor... Oi. Quando que sai o seu DVD? Não, então, a gente gravou dia 10 do 10 agora, né, de outubro, lá no Beverly Hills, casa do Robson Nunes, nosso Robson amigo. Robson Nunes, nosso amigo. Que é uma casa bem legal que tem aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, é o primeiro lugar a ter stand-up no Brasil. É, ele já convidou a gente pra ir lá umas 60 vezes, ele parou de convidar, porque ele falou, não vou mais convidar, não, eu estou indigno convidar vocês. Vale a pena, velho, lá é legal pra caramba, e eu quis gravar lá, lá é pequeno, cabe 120 pessoas, assim, sabe? E eu queria, tipo, um show pequeno mesmo, como é o meu show normalmente, que eu não faço show pra 1.000 pessoas, faço show pra 100 pessoas, 120 pessoas. Então eu queria fazer um negócio pequeno, tal, tipo, lotado e... É pra ter um negócio intimismo com a... Barulheira, com as pessoas, né? Com as mulheres, inclusive. Com as garotas, com as gatas da plateia, né? Uhum. Eu no meio do show falo, cadê as gatas da plateia? E as... Que tiram fotos, muitas fotos, né? É... E aí, pô, eu acho que tá ficando bem legal, velho. Eu tava editando ele hoje e tal, tá ficando bacana. Então vai estar no Netflix até o final de novembro, é o que diz o nosso cronograma hoje. Pô, que bacana. Então tem uns stand-ups legais no Netflix, cara. Eu gosto de ver umas coisas lá. Tem umas coisas boas lá, velho. Tem umas coisas gringa também muito boas lá, que é bom pra caramba. Ô, quem que você curte mais de... Cara, cada época eu tô curtindo um cara diferente, mas hoje os... Dos três caras que eu tô curtindo muito é o Louis C.K. O Louis C.K. é foda pra caralho. Louis C.K. pra mim é... Eu acho que ele é meio que unanimidade entre... Ele é muito foda. Tem no Netflix um stand-up dele. No Beacon Theater. Eu assisti ontem. Que é muito bom. Inclusive, eu faço várias piadas desse DVD no meu show. Inclusive, eu copiei. Tem uma que eu falo que eu fiz 46 anos, que é muito boa. Não, e tem outro cara que é muito bom, que tá também lá no Netflix, que é o Mike Birbiglia. O nome do cara é Mike Birbiglia. Não vi esse eu não vi também. Cara, é muito bom. O nome do show é My Girlfriend's Boyfriend. É um show muito foda. Assiste lá depois. E o meu vai estar lá logo mais. Aí, até o final do ano, com certeza, vai estar lá pra você escolher entre o Louis C.K. e Patrick Maia. O bom é que só tem um do Louis C.K. Isso. Então, tem joa. Pois é. Eu já vi 3 vezes. E é bom que o Netflix você paga uma vez, aí você vê 1 milhão e dane-se, né? Porque se tivesse que pagar pra ver entre um e o outro, tava ferrado. Caralho. Mas tá lá pra cativar o coração da coração família. As pessoas vão poder ver no Natal, né? Naquele almoço com a família, assim. Pois é, é não, aquele, né, momento de descontração. O nome do DVD é Patrick Maia, Piadas para Pessoas. Mas é isso aí, gente. Olha, procurem lá. Olha, muito obrigada, viu, Patrick Maia, pela sua obrigado presença. Obrigado vocês por me receberem, gostei. Desculpa muito. Desculpa qualquer coisa, viu? Digo pra todas. Mas é assim mesmo. Nada, ele aprendeu um monte de coisa aqui hoje. Muitas. Mais saudável você vai sair daqui, certeza. Eu aprendi absoluto que existem bulldogs franceses de 19 quilos e com pênis de orangotango. É, então. Temos aqui a banana gabagu africana. É, a famosa banana. Ó, até levantou, velho. Acaba logo isso aqui. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.